Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Mesmo sexta-feira já chegou e nós cá estamos de novo com a emissão Descoberta das 17 até às 19 horas. Fiquem connosco, fiquem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel no 96.6. Sexta-feira à noite, justamente vem aí o fim de semana. Quem diz fim de semana diz alegria. E é com música que às vezes conseguimos ter alegria. Portanto, fiquem connosco com música, boa música. E já de seguida vai ser justamente Sons do Minho. Dá-me um beijinho. Olhei para ti e a tua beleza. Ganhei coragem e sentei-me à mesa. Ficaste louca com a cabeça roda. E eu mordinho por cantar esta moda. Ficaste louca com a cabeça roda. E eu mordinho por cantar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço. Dá-me um carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço. Dá-me um carinho e vais ver o que eu faço.

justamente estamos a ouvir muita música e vai ser uma descoberta. Ora bem, para mim foi uma descoberta. Genémanos, Por Fora Te Odeio. Talvez para vocês não, mas para mim por acaso foi uma descoberta. Espero que gostem.

arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la casa converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. He sido la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierdas de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente, futuro y qué más. Vanessa Martim com o tema É Sido. É sim, novidades, mas também diferença. Temos que ouvir músicas de todos os géneros, de todos os tipos, que é para agradar a toda a gente. E para quem está a falar de agradar, vamos ouvir um novo tema do Vandalusa, que é Olé Olá. E esta música foi pedida da parte do nosso amigo Jerome, para a mãe e para mim. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês. Beijinhos. Olá, olá, meu amor é pra você. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Não me interessa, não me fala o seu respeito. Eu lhe quero é desse jeito como eu lhe conheci. Quando está brava, você fica ciumenta. Não há Cristo que aguenta, mas eu amo mesmo assim. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olé, meu amor é pra você. Quando lhe abraço e beijo a sua boca, você fica quase louca com os olhos a brilhar. Cintura treme e a pele arrepia. Você diz não ver o dia de comigo se casar. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olé, meu amor é pra você. Olá,

ouvir o tema Super Squad da Minha Terra. E vamos continuar assim, mais ou menos no mesmo estilo, com uma novidade que é o Cura Sentir Saudade. Oh, aos instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás aqui. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. Não sei tu a chamar. Já vocês ouvem e ouvem vezes e vezes na rádio. E vamos continuar com Adoro o Malhão, Tiago Silva. Olha o malhão português! Andei lá, toquem a dançar, está o fim de semana à porta. Canções da batida popular. Sou um português e adoro o meu país. Canto o fado e o vira, a chula e o balhão. É a nossa cultura e assim eu sou feliz. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o balhão. Adoro o balhão, o balhão português. Adoro o balhão e tu também vais gostar. Adoro o balhão, o balhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão, o malhão português. Adoro o malhão, cada dia é o melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. E para bailar dança então este malhão, que nasceu do povo de ricas tradições. Vou espalhar no mundo o malhão português. Ai como eu adoro cantar estas canções. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o malhão. Adoro o malhão português. Adoro o malhão e tu também vais gostar. Adoro o malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Adoro o malhão, para mim é o melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. A nossa história começou com um sorriso teu guardado em mim.

Verde Serrana, uma versão cantada pelo Felipe Gaxineiro. E justamente de Carne Verde vamos ouvir um tema diferente, que é o novo tema do Magdani. Vamos lá ver se vocês gostam. Depois digam qualquer coisa. O nosso Mike da Gaita está cada vez a tirar qualquer coisa de novo. E desta vez, achei engraçado. Carne Verde do caralho. Digam lá, estes toquezinhos assim dá assim uma vontade de férias a Portugal, não dá? Em breve. Ora bem, eu não disse nada, é só assim uma letra que muda. E é o novo tema do Mike da Gaita, justamente. E vamos continuar com outro novo tema do Ruth Marlene. E é Dono Disto Tudo. Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Pra parar. Para, hey, para, oh, yes, please, please, please, please, please. mão em que podemos dar começo a quem só quer o fim. Pode, pode, pode, pode, como aconteceu a mim. O sorriso tem carinho, fiz. Está por muito lá depois, mas para lá do que eu não quis. O sorriso tem carinho, fiz. Está por muito lá depois, mas para lá do que eu não quis. Só porque eu beijei. Com a Ruth Marlene, e vamos continuar com mais novidades, mais música, porque justamente está aí o fim de semana à porta e precisamos de música à boa disposição, não é assim mesmo? E vamos continuar com Nemanos, um novo tema, Por Fora Te Odeio. FM en couleur. En couleur. Como vou viver sem ti, sem os teus beijos? Sem o teu abraço, sem o teu sorriso. Tenho saudades do teu toque no meu rosto, da tua voz a sussurrar no meu ouvido. Sinto frio sem o calor do teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudades nossas, se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas, se a tua presença está aqui? Como não ter saudades nossas, se tu és parte de mim? Pois meu coração irá contigo. Tenho saudades do teu toque no meu rosto, da tua voz a sussurrar no meu ouvido. Sinto frio sem o calor do teu corpo, pois tu és o grande amor da minha vida. Como não ter saudades nossas, se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas, se a tua presença está aqui? Como não ter saudades nossas, se tu és parte de mim? Meu coração irá contigo. Como não ter saudades nossas, se o teu cheiro vive em mim? Como não ter saudades nossas, se tu és parte de mim? Onde pôs meu coração irá contigo? Como não ter saudades nossas, se tu és parte de mim? Pois tu és o grande amor. Não ter saudades nossas, um tema de Zé Amaro. E vamos continuar com o Will Souto, com o tema Bate o Pezinho. Braço pra cima, na palma da mão. Braço pra cima, na palma. Bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos, minha gente, dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos, minha gente, dançar o malhão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão.

essa noite. Ai, ui. Vem que amarela essa noite. Vem que amarela essa noite. Ai, Vem que amarela essa noite. Vem que amarela essa noite. Ui, ai. Vem que amarela essa noite. Tá convidado, hein? Vem que amarela essa noite. Com o Marcos e o Insulto. E vamos continuar com o Filipe Sequeira. Ora bem, que o não diga as neiras. Isso mesmo, dá um passinho à frente. Passinho atrás, levantei a mãozinha, é assim que a gente faz. Dá um passinho.

Quem fez boca a boca foi aquela morena que depois de tudo ela quis namorar. Saltei para a piscina, mas que confusão, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela morena que depois de tudo ela quis namorar. Mas dá muito mais sabor.